A alegria vai embora e quem fica é a solidão. Você é a água que me faz viver. Eu sou uma flor, você é a água que me faz viver. A flor não vive sem água, então sem você eu não posso viver. Não vá embora não, não vá. Queres fazer? Pense direito no que pode acontecer. Tomar decisões apressadas, mais tarde você pode se arrepender.